touch me, take me in your arms, shelter me from harm. Let me love you for a million years or more. I never felt this way before your kiss. You take my heart away. Love me from your heart. É isso aí, galera. Hoje estamos fazendo mais um podcast da WP. Hoje vai ser um especial do The King of Fighters parte 3. Hoje nós vamos falar do King of Fighters 2003, Maximum Impact, King of Fighters 11, King of Fighters 12, King of Fighters Michael Jackson, Chuck Norris, com uma macaxeira e um pouquinho de sal. Com vocês aqui, o Ganso como mediador hoje, por isso vai estar uma coisa de doido. Também participando, nós temos o Bago. Fala aí, Bago, tudo bem? Tá bom. Nós temos o Elf, o É Teimoso. Opa. Nós temos o Morfeu. Morfeu, fala aí, meu filho. Nós temos o Shadow também. Fala aí, Shadow. E nós temos a Ticinha, que está supervisionando o Bago. Digo, querendo ouvir a gravação. Então, galera, hoje nós temos uma coisa inédita nessa rádio da WP. Nós temos mais mudos do que falantes, praticamente. Está pau a pau aqui, 3-3. O resto do pessoal não pôde participar, meio culpado. É isso aí, várias pessoas deram cano pro Ganso. O Rico falou que ia participar, mas ele foi na padaria, acho que ele tá no sétimo ônibus pra chegar na padaria, né? Que sabe como é que é, a pessoa no Ceará tem que andar uns 200 km pra chegar na padaria. Né? Tem a chuva também, né? Vai ver encosta lá, tá tudo cheio de lama, tem essas coisas. Esses contratos. Tá chovendo pro lado de lá? Vai saber. É um outro país, né? É, lá no Ceará deve ser a chuva de peixeira, né? Não, mas fala aí, fala se não é legal. Fala se não é legal falar de The King of Fighters sem o Rico aqui, hein? Nossa, o Rico já ficou possesso outra vez que teve isso, ele não participou. Imagine agora, então. Nós esperamos ele por 45 minutos e ele não apareceu. É, então, já é caso de chamar a polícia e continuar com o podcast, né? É, vamos lá então, eu tô passando aqui a listinha mais uma vez aqui pro pessoal ver. Vamos começar então falando do King of Fighters 2003. King of Fighters 2003, né, é o maior lixo que eu já vi na minha vida. Ou um dos maiores. Você acha que é uma cilada? É muito ruim, cara. É uma cilada. Uma completa cilada. Aquele Terry Poker do King of Fighters 2003, pelo amor de Deus. Eles pegaram um Ctrl-C, Ctrl-V e fizeram um trem lá e botaram ele. Não sei, ficou muito estranho. Ficou muito esquisito. Fora os personagens novos. Que as menininhas, que as pegas lá. Realmente esse negócio da, desse personagem sem carisma foi uma negativa pro 2003. Mas ele foi o último que saiu pra arcade Neo Geo mais barato, né? É isso aí. Os outros agora foram lançados pra as placas mais caras. Eu gostei, viu? Tem aquele negócio da porrada assim um pouco seco, Mas o jogo em si eu achei legal. Principalmente a versão do Play 2, que vem com os cenários em 3D. Aí se você jogar no modo normal, que meu pai tinha isso em 2003, a luta, o jogador vai saindo entre o outro, mas o cenário vai mudando. Né? Então eu achei isso legal também. O King of Fighters 2003, né? O último jogo já saiu no MVS. Infelizmente pra nós, da emulação, né? Sacanagem. Outra coisa que eu reparei que no... deve ser no PlayStation 2, também deve ser igual no Xbox. Lá tem o esquema da música, arranjo ou arcade, né? E daí troca o som também, é diferente. Colocaram um cara que tem cara de biba lá, que gosta de roubar os poderes. E que até agora eu não entendi muito bem a história dele. Pois é. Sem contar que o cenário Play 2, não sei se chegaram a ver, 3D. É um da balsa. Eu acho que deve ser o cenário do Terry. Ou é balsa ou é trem, coisa assim. Rapaz, são um dos mais bonitos que eu já vi, viu? Eles lutam em cima, eu não me lembro se é uma balsa ou é um trem. Aí vai movimentando, entra o jogador, sai o jogador e vai mudando o cenário 3D. Ficou bem, bem legal mesmo. Eu acho assim, desses que o personagem é 2D e o cenário é 3D, esse The King of Fighters foi o que saiu melhorzinho, eu acho. Ah, sei lá, cara. Eu achei meio estranho, né? Porque tem essa história dos caras colocaram um caboclo que quer roubar os poderes de todo mundo, mais um grupo lá que quer dominar sei lá Deus o quê, e mais o Orochi que volta a cada 1000 anos e de repente do nada voltou agora. Eu achei muito estranho essa historinha. A questão dos personagens ficou um pouco ruim mesmo, né? É igual eu falei, não tem aquele carisma, tem uns que ficaram muito esquisitos. Acho que é nesse ou é no 2000 que tem aquele ninja e usa uma roupa toda preta. Eu esqueci o nome dele, eu acho que foi o Bago que falou pra vocês. Eu acho que é nos dois, hein? Mas você tá falando do ninja? É um ninja lá que. O ninja ele veio na 2000, se não me engano. Aí na outra já veio um ninja diferente. É. Não, na 2001 ainda eu acho que veio o Lin. E na outra veio um ninja mais diferente. É, o ninja. Acho que é a 2003. É o Ninja Bíblia. Assim, é igual o Morfeu tá falando, linha de 2000 e 2001. Mas é esse ninja aí que o Pago falou. O bicho não tem carisma, né? Muitos personagens não tem carisma. Eles tiraram o Ninja 2000, que era mais doido, e trouxeram esse ninja aí mais fraco. Mas se eu não me engano, esses caras. Era muito bacana, né? Esses dois aí estão interligados, não são do mesmo clã, sei lá. Mas não sei pra que eles foram colocar outro. Não sei por que eles foram colocar outro, entendeu? Porque o Lin já dava conta da. Acho que é porque eu tinha a história do Nestes lá e o Lin tá envolto na história do Nestes, né? É, ele tá. O colega dele que tá lá no. Mas... É, uma coisa do gênero, né? Esse. Os mais fanáticos. Esse ninja que a gente tá falando, ele parece um dos ajudantes do chefão do 2001. Um ninjinha lá, acho, não sei se é esse, mas eles parecem. Se eu não me engano, ele aparece no final do no King of Fighters 11, eu acho que ele aparece no final, alguma coisa assim. No final de não sei de que time. Não sei, pra mim foi um personagem totalmente necessário. Né? Sem falar, assim, das outras, né? Igual. Tem aquela Malin, que não puta nem o caramba. A menina que fica atacando ioiô, que nem o Gans falou que é Beyblade lá. Não tem nada a ver o negócio, entendeu? Tá atacando os esferas com lâmina e é muito esquisito. Aí que o foco começou a desandar de Deus. Né? Essa menina, o nome dela não é Malin mesmo, não? A do Yo-Yo? É Malin. É, o que tá faltando no The King of Fighters, eu acho que são personagens carismáticos e também de outros países, né? Eles temem colocar americano e japonês. Eu sei que os jogos são feitos, a maioria, ou é no Japão, ou nos Estados Unidos, mas, pô, coloca nos outros países que, sem dúvida, vai dar mais galera pra jogar, né? Fica mais legal, eu acho. Eu acho que, assim, falta eles colocarem lutadores mesmo, entendeu? Porque eles estão colocando muita menina com poder mágico, não sei, essas coisas, essa robozinha, eu não sei, velho. Não tem nada a ver com torneio. Acho que desandou, foi pra outra história. É, realmente. Botou aquele Ash lá. É, realmente. Aqui você tá falando que a gente tem com outras meninas. Mas é porque, igual o Vago falou, né? E tem que ter carisma, ainda mais se for estilo luta mesmo, né? Karatê, jiu-jitsu, acho que fica mais doido. Capoeira, fica melhor mesmo. Realmente, as meninas vêm com. Joga yo-yo, então joga uma magia. Fica sem graça, né? Sem contar que mais de meia dúzia é japonês. É, isso aí é, pra mim é coisa de japonês, né? Que gosta de colocar tudo feito aí. Eu não sei, eu acho que tem, sei lá, tanto estilo de luta que pode aproveitar, entendeu? Em vez de ficar colocando um poderzinho mágico, passando o Yu, bota por tudo, sabe, de estilo de luta do ouro. Igual, eles botaram no. Isso, mas esse é mais pra frente, no top 12, né? Não sei, né? É top 12, fala que pronuncia. Deve ser. Olha, o Rico voltou, fala pra chamar ele no podcast. Fala que é X1, mas... Pai, é X1 de fala pra você? Décimo primeiro. E esse viadagem? Pra que essa viadagem de trocar de nome? Pois é, podia ter que continuar, né? 3, 4, 5... Aí eu fiquei você sabendo agora que o... Você tava tratando o jogo, será? É. O MI2 japonês é daqui da parte de 2006. Nos Estados Unidos. Você virou uma bagunça agora. Ô Rick, nós estamos falando do King of Fighters 2003... E o que você acha? Eu acho uma bosta. Qual que é a sua opinião sobre o King of Fighters 2003? Se puder usar o microfone, eu agradeço, viu? Ele é um pouco mal compreendido. Um pouquinho só. Um e da história, Rico? Você que parece ser o cara mais entendido e completo. Que é o seguinte, tá ligado? O 2003, ele é mal compreendido. Primeiro, só um pouquinho. O legal, ele é meio ruim, mas... Dá pra jogar, dá pra jogar. Bug também o jogo com pouca opção, ele dá pra você estressar menos. Mas dá pra jogar, dá pra jogar. Ah, mas fala a verdade, hein? Primeira vez que eu mostrei que eu faço 2003 esse ano lá com uns amigos meus, eles viram assim, ué, o Rugal voltou, aquela cartinha lá, hein? Cópia descarada esse jogo, hein? Pelo amor de Deus. Rugal? Eles botaram o filho dele, né? Tem o filho dele, né? Porque ele tem os mesmos golpes. Não. Apresentação. Você começa a apresentação com aquela carta rodando, assim. Meus amigos pensaram que era o seu. Ah, aquilo ali é o convite. Né? Ué, nunca jogou King of Fighters 94. É o convite que ele jogou, vai. Pega a rumo do 94, 95 e veja a abertura. O convite, meu Deus. Aquilo é o convite. Era aquele formal, que tem um R gravado naquela estilo de vida. Tem um R gravado. Aquela era um convite que o Gal mandava. Não, mas começa com a abertura de um convite, cara. Toda criatividade. Ah, velho, qual é, pô? Vai ser o quê? Vão convidar os jogadores pro telefoninho, né? Alô? Você está sendo convidado para o King of Fighters 2003. Bom dia! Por favor, não decepcione. Mas vem chegando, minha amiga. Esse é o carro do The King of Fighters. Faça sua inscrição, mas pode vir, não. Façam fila, não briguem, tem pra todo mundo. A mesma praça. Realmente, agora que dá pra perceber que a música da praça dá pau aqui. Olha, eu acho uma bosta. Pra resumir, 2003 eu acho uma bosta, não gostei, não curti. A história começou a desvirtuar, começou a desandar. Já faz 2003. Não sei. Eu gostei. Especialmente da história. Também gostei, principalmente da versão Play 2 com cenários em 3D. Eu achei meio tosco, assim, principalmente a parte que o narrador fala The King of Fata. Tipo, os caras colocaram japonês pra narrar. Foi americano, poxa. Falem certo em inglês. Eles fizeram aquelas coisas tipo de jogo da Capcom, né? Select your fire now! Select your fire now! Então, quando você vai escolher, o cara vai falando, né? Botando aquele narrador mal fodido. É. Né? Que nem o aquele narrador do Street Fighter Alpha. Isso aí. Aquele inglês, assim, que dá no. Deu uns nervos, aquele inglês que o japonês fala, ah, Deus meu. Mas eu joguei. Eu joguei bastante, eu só fiquei curioso, queria saber quem que ataca o Takuma, né? Isso é verdade, é mesmo. Fiquei indefinido, né? Eu não joguei o 11, então, Rico, quem que atacou o Akuma, ou o Takuma? Eu acho que é o Giza. Ainda não mostrou. Sim, não, mas... Será que não foi o Engie? Foi que... o Engie? A ideia é que seja o Engie. Pode ser, mas não sei se é que tem... Será que ele ia conseguir bater o Takuma? Não. Pela costa? É, aí pode ser. Então, King of Fighters 2003 saiu dia 12/12/2003. Último jogo de MVS, considerações final. Salvou a placa ou foi um desgraça total? Bah! Na minha opinião, foi uma desgraça quase total. Uma heresia! Pelo menos eles deram pra seguir. Foi heresia. Eu acho que o 2006 foi pior. 2006 não, desculpa. 96. 96? 96 é o máximo empate, que isso? Não, meu DPC foi legal. 96 é o pior, que 96 tinha até problema pra você executar o golpe. Dependendo do lado, o golpe não saía. Você? É, pra mim sempre funcionou. Bacana. Diga isso. Ah, aqui eu tô lendo aqui o Morfeu falando aqui, o convite pro torneio 1,5. Nossa senhora. Morfeu, você falou aqui, ele não é ruim, mas não é bom pra ser Coffee, é o 2003, você tá se referindo? Fala aí, Mudinho. Ele falou isso. E você, Chato, o que você achou do 2003? 2003 é muito bom. Ah, bom. É que eu acho que demora um pouco pra poder chegar. Ainda mais pra chegar lá no rico, né? Imagina. Ash Rules nada. Ash Rules só se for no Japão. E o resto. Assim aqui, eu tô vendo o nome aqui do personagem, é Dulon. É aquele personagem ninja, né? E... Ash é muito bom. Eu esqueci que o primeiro avatar do Shadow. Tá explicado. Não, eu acho empate demais, eu acho massa, mano. Dá pra fazer uma sequência, aquele especial de magia dele lá. Já bebi muito. Eu tô vendo aqui o... Espanqueca a vida. Eu tô vendo aqui os... Tô vendo os combos que o Vago mandou aqui, rapaz. Eu não sabia que dava pra fazer. Mano, é o seguinte, o Vago levou nos bagos de com Ash, aí tá chiando até agora. Olha a música da praça. Escuta, primeiro, o que ele é? Sucks. Por quê? Ele é a cópia do Gil. Segundo, ele é totalmente, descaradamente uma bicha. Já tem uma bicha no jogo, não sei por que botar mais um representante. Que discriminação é com os gays? Não é, rapaz, não é discriminação. Mas dá pra você ver, um jogo de luta, cara, é, tipo, lutador, a maioria deles é... Tipo, cara, como é que eu vou dizer? Os caras casca grossa, entendeu? Não tem nada a ver você tocar um... Sim, eu sei. Uma bolinha, não sei, uma magia e tal. E vai, ele dança balé, ele dá uma giletinha, cai assim com a mãozinha. Então, você nunca pensou. Dica, Oticinha. Você nunca pensou no Delta batendo, não? Oticinha aqui, ó. Você nunca pensou no Delta batendo, não? Oticinha aqui, ó. Todo jogo tem uma biba. Tem ali o Shadow falando que ele não é bicho, não, hein, mano? Ele é macho. Jorcião. Mas veja bem, Bago. Ei, Bago. Ei, Bruno. Será que a pessoa ideal tá batendo? Eu só acho que em vez de ter colocado aquele cara lá com homem, botasse ele com mulher. Pronto. E resolver assim: a maioria dos problemas. Não sei porque essa necessidade. Mas tem que ter a menina, pô. O quê? Vai ver que ele conheceu o Wilson. Mas Bruno, isso aí é o que chama a vida de feminino. Jogar com uma biba? Então bota a mulher. Bota. Isso eu não tô entendendo. Chama o grupo feminino. Mas a ideia é você abranger mais os espectadores. Eu vou colocar um tipo de personagem desse no Japão, agora mais o grupo feminino. Isso é fato, play é verdade. Muito igual no anime, né? Nos animes. No Japão, eu sei que... É uma empresa japonesa. Na verdade, a Playmore é coreana, sim, né? Com certeza. Ah, é tudo que tem olho puxado. A Playmore tem sede na Coreia, mas ela tá utilizando o prédio da SNK, como se não fosse sendo feito lá. O que acontece é o seguinte, o jogo, desculpem, tipo, não é só no Japão, é no mundo inteiro. Já tem um Benimaru ali. Mas eu não sei, Rick, tipo, cara, lutador pra mim não tem nada a ver com isso, entendeu? Lutador é... Me diga uma coisa, você nunca pensou em ver o Delta batendo? Eu não. Pronto, relaxa nunca. Aí. Tipo, outra coisa. E o negócio de menininha, cara? Eu não sei, porque é o seguinte, eu acho que eles ficaram deixando o negócio como anime, entendeu? Botar a menininha que manda ioiô, menininha que manda Hadouken. Colocar uma capoeirice no outro corpo lá também. É uma menina de 12 anos que luta capoeira. Entendeu? É 12 anos, tem 19, isso. É uma palito que luta 19, que luta sumô. É um menino que não. Que aquilo não é sumô, cara. Tipo, sei lá, velho. É muito esquisito. Vezes é um negócio muito esquisito. Eu acho que seria. Realmente. Bota a mulher, mas, sei lá, quando a mulher treina, faz essas coisas, sei lá, tem um outro corpo, tem. Entendeu? Então bota a menina lá de 12 anos. Que deve ter praticado o quê? Um ou dois anos de capoeira ou qualquer arte marcial e tá no jogo. Olha o Chado aqui falando, Ash não é biba, é só método sexual. A mesma praça. Música da praça pro mundo agora. Mas veja bem, eu acho que a gente coloca esse personagem porque ele prova para alguns, para algumas pessoas, justamente você ter força física para poder ter capacidade de enfrentar os problemas. E se você tem algum outro tipo de conhecimento. E é o que a Athena tem, não digo tanto Malin, mas Athena principalmente, né? Athena tem poder de psíquico, mas ela não é forte, tem muito físico. Athena tem que estar beleza. Eu sei que ela tem aquele Psycho Power, até um negócio lá. Mas aí tem o Kensou, porque. Mas aí, velho, volta caminho da capoeira. Sei lá, vaca. Aquilo ali ela só depende do físico dela, entendeu? Se você levar um chute daqui a menina. Tá bom, a da capoeira fica calada, realmente é muito forçado. Não é muito forçado. A Malinha é um personagem bem absurdo, então você não pode esperar ela. A Malinha joga um ioiô na sua cabeça, é isso que ela. Ela não tem só ioiô, não. Ela tem uma tonfá, tem faca, tem diabo 4. Faltou foi carisma mesmo, então faltou carisma. Não sei. Eu acho que eles poderiam, não sei, deixar, em vez de colocar criança, bota, sei lá, gente mais experiente, afinal, tipo, é o torneio de lutadores, cara, sei lá, entendeu? É gente experiente lutando, nesse sentido, não é, tipo, qualquer menininha lá que chega e vai, Athena, tudo bem. Agora o Ash pode se explicar porque, tipo, usa esse poder mágico dele lá, que eu não sei entender. Mas eu acho que fica melhor se colocasse uma mulher no lugar dele, entendeu? E sobre esse negócio de deixar o jogo mais Android, já tem o Benny Maru, que era aquele jeito, e colocaram o Duoplon também, da mesma forma. Eu não sei. Na minha opinião, eu não gostei. King of Fighters, acho que é o New Wave, né? Isso? King of Fighters New Wave, pelo que eu sei, foi feito só pra testar a nova placa lá. Acho que é a placa Atomic Wave, isso? Então, da placa. E, por sinal, na minha opinião, é uma tremenda uma bosta, cara. Que alguns falam que é a versão melhorada 2003, mas não é não, cara, porque... Aqueles gráficos 3D lá, Xilin, cara, Necretece, que perde até pro 99 Evolution, aqueles gráficos 3D do cenário, com aquele som ruim, ruim que dói, aquelas músicas ruins, com aquele Gize lá, que copiaram e colaram do Art of Fight 2 de 20 anos atrás, cara, aquilo lá não é jogo, não. Não, isso daí foi legal. Isso daí eu gostei do Gize. Olha, agora... Eu joguei uma vez só. Eu acho que o Gize... Ficou legal naquele segundo. Ele acha que não sei se é tipo, acho que é bom, né? O Gize é o chefe no jogo. Não. O cenário ficou 3D, estilo lá o Capcom vs SNK, tem muita animação. Mas o que eu achei mais legal foi o esquema dos secretos. Eu acho que esse King of Fighters aí foi o que mais teve secreto. E outro ponto, ele tá no estilo de 98 e de 2002. É mais pra jogar mesmo, a história é mais fácil. Na verdade, não tem história aquele jogo. Não tem, né? Então ele segue a mesma linha, 2002 ao 98. Qual que é o King of Fighters Anyway? Ah, tá, tem não. É um jogo de péssimo de 2012, com 98. Não tem história e pela primeira vez não colocaram o Omega Rugal lá. realmente não tem. Ele. Agora em termos de verso, ele é muito bom. Ele tem um esquema de luta muito legais. É. Eu acho que é algo a se descartar. Eu não entendi o esquema do jogo lá, que eu acho que aperta o botão, o personagem fica piscando. Não entendi isso daí mais ou menos. Não sei se fica mais forte. Então, tem três modos de luta. Aí fica complicado, porque eu particularmente não me lembro muito bem de todos os três. Mas ele é muito bom, se você quiser se dedicar a jogar de conta com os amigos, ele é muito divertido. Ele tem... O que é feio dele é meio só os gráficos, porque ele deveria dar um novo parâmetro de gráfico, utilizando Atomic Wave, e não viu. Ficou tosco mesmo, graficamente. Ele tem um de luta, ele é muito bom. Na minha opinião... É pra jogar contra. Estilo de 98 e estilo de 2002. Sem história, né? Pode falar, Bagulho. Então, tipo, é aquele jogo que precisa jogar com seu amigo, né? Não tem aquele negócio de história mesmo. E sei lá, por isso que eles trouxeram o Biz, aquele Biz com cabelão grandão e tudo mais. Mas eu não sei, pra mim, eu acho que ficou meio um bugging assim também. É, eu também achei. Mas bastante bugging assim, eu acho que teve uma cara muito bugging. Por isso que eu não curti muito ele. Mas resumindo, é isso. Jogo de pra dessa ele é legal. Mas, assim, como você pensa, qualquer coisa assim, não tem muito atrativo, não. É só um jogo diverso. É, ele tem aqueles modos lá, acho que, se não me engano, o último modo é o Maximum 2, acho que é uma coisa assim, né? Uhum. Que é o que você consegue fazer o especial mais saci. Isso aí eu achei legalzinho, que é escolher três modos diferentes, mas mesmo assim, tipo, não sei lá, não ficou sem graça. Acho que é porque as músicas não me agradaram e eu normalmente gosto de jogo com música, sabe? Falando da Wave, tem muitos aspectos que realmente os caras muito tristes. Mas em termos de jogo, sistema de jogo e luta, ele é muito bom. Se o cara parar pra jogar, ele é muito bom. Tomar um amigo pra jogar é divertidíssimo. Eita, nós. Mas então, a gente tá falando King of Fighters do New Wave. Isso. Diz que é bom pra Versus. Então, acabou a minha smith, ó. Toma um suco de macaxeira, então. Então, pessoal, vamos voltar ao podcast? É o The King of Fighters Maximum Impact 1. Eu joguei esse The King of Fighters Maximum Impact. A primeira vista agradou. O problema é que ele não era 3 contra 3, como era no comum, né? Era apenas 1 contra 1. Aí, depois, eu acabei gostando, assim, do cenário, esse cara legal, os personagens novos, né? Tem uns irmãos gêmeos da Alemanha. Tem uma outra lá que eu acho que é inglesa, se não me engano, que é uma assassina, né? Mas ficou bem legal. Mas a SNK para brasileiro tá uma dificuldade imensa. Pra ter um brasileiro no jogo da SNK, não é, a gente não espere muito, não. Esse King of Fighters aí, pelo que eu entendi, assim, esse Marcos Impact, quem tem história mesmo é só os irmãos lá e essa assassina aí que entrou de novo aí, que tem uma história relacionada ao chefão. Todos os outros é história meio paralela, assim, meio que sem graça. Eu gostei desse Maximum Impact, graficamente eu achei ele bem bonito. Sonoramente eu achei também bom. É feio, só, tá achando o Maximum Impact mal feio? Não, é feio mesmo. Cara, vai jogar o Street Fighter poligonal, então? Sim. Olha, o Maximum Impact eu acho que ele é até legal, cara. Tipo assim, foi meio que inovar, entendeu? A primeira vez que você vê o King of Fighters em 3D, entendeu? E tem aqueles personagens lá. Aqueles, apesar de serem metrosexuais, entendeu? São legais, cara. Tipo, o cara do cowboy lá com aquela roupinha de cowboy. e outro aquela franja branca com cabelo vermelho. Mas apesar disso, os golpes deles são muito bacanas e o estilo também é muito legal. O cowboy é capoeirista, hein? É, o Sorier. Sorier Meira. Isso. Assim. Vermeira. É, não é que eu tenho nada contra os metrosexuais. Eu não gosto muito. Eu acho que não tem nada a ver com, assim, um cenário de luta, entendeu? Mas é. Eles são metrosexuais, mas eles, mesmo assim, eles batem pro caramba, entendeu? Eu acho que ali ficou bacana. Os dois são bacanas naquele jogo. Isso aí é coisa do Falcon. Posso que é o Falcon que desenha essas coisas aí. O King of Fighters Maximum Impact aí, a história, que eu, pelo que eu lembro, eles estão reconstruindo a Salt Town. E depois que o Gizzy morreu, tipo, esses irmãos Meira, esse Alba Meira e o Chorei Almeira, eles pegaram, tipo, estão sendo o Antônio Fagundes da favelinha ali, da cidade. É o papel da porta ali. É, estão fazendo ali, eles estão. Eles são tipo os líderes ali, pelo que deu pra entender. A meu ver, o máximo impacto tão positivo. Cenário 3D, personagens 3D ficou legal. Negativo, não é 3 contra 3, só 1 contra 1. Eu acho que, na minha opinião, ele é meio enjoativo. Ele é um pouco enjoativo. Depois de eu ter jogado ele algumas vezes, eu já comecei a enjoar já. Eu não sei porquê. É, não sei explicar direito porquê, mas depois de um tempinho jogando, eu fiquei meio assim e tal. Não animei muito de jogar de novo. Na realidade, o Master Impact ele é muito bom. O problema é que ele é só feio graficamente. Eu acho feio graficamente, mas ele é muito bom. Caralho, eu achei tão bonitinho, tão redondinho o rosto dos caras. O que eu achei chato é quando você pega o caboclo no canto, que por exemplo, eu gosto de jogar com o Ryo. Eu vou na sequência de soco forte no cara, no canto, o cara bate na parede, quando volta, dou um Dragon Punch, o cara bate e volta, dou uma mãozada, o cara volta, toma um especial assim, de sequência. Ah, mas isso é coisa do Vai dar pro cara sair. Vai dar pro cara sair isso aí, dá pro cara sair. É claro que, tipo, não seca. Uma coisa que eu achei legal é que, tipo, se você pega nessa sequência de canto, não seca tanto que se você pegasse uma sequência sem bater no canto, sem prender o cara no canto. Mas é que, se, dependendo de como pega o cara, assim, o caboclo não sai, fica nisso. A única coisa que eu achei sacana é o chefão do jogo, que tem especial infinito e tem um especial nível máximo lá, que dependendo de como pega, dá 100% na hora. Isso eu achei lazarento. Olha, eu acho que não tem mesh mais foda do que o do KOF 11, então o resto é resto, velho. Não sei, nunca joguei o 11, mas eu acho que ainda mais difícil é o Guentes no 96. Eu ainda acho o Ignis mais difícil que o Guentes. Cara, chefe apelão, eu acho que é o Zero do King of Fighters 2000. Assim, apelão pra caramba. Aquele do 2000. É doido. Nossa, aquele negócio dele ficar rodando com a saia dele, acertando. Puta merda, já passei raiva com aquele. Aquele sim, eu passei raiva com ele. Oi? Não é tão fácil. Não é não. É muito fácil, bicho. Não é não. Realmente eu acho. Quantas vezes? Eu só terminei o 2001 5 vezes, o 2000 toda vez que eu jogo eu termino. Mas então, voltando ao King of Fighters Maximum Impact, eu gostei das músicas, eu achei as músicas bem feitinhas, acho pelo fato de ter saído tipo em CD assim, eu achei as músicas legal. Tem uma música do aeroporto, que tem uma parte lá que é cantada, que é a mesma fala que numa música do Rugal, no 98, acho, se não me engano. Se vocês baixarem o soundtrack pra ouvir, vocês vão perceber isso. Eu gosto daquele estilo de música, então eu achei legal isso aí também. É. O som é muito bacana. É, coisa que não tem no New Wave, por exemplo. New Wave, a música New Wave, eu prefiro ficar ouvindo Caju e Castanha, cara. O Conde do Brega. Dá pra saber qual é pior, né? Nós também não vamos exagerar, né, Rico? Olha lá, o Xero tá falando que Caju e Castanha é muito bom. Já se nota que o cara tem um gosto bem variado, assim, né, cara? Um gosto sucinto pra música. Mais variado que o meu é impossível. É, você é o verdadeiro andrógeno de música. Aí será. Cadê o Draon, que é o nosso mundinho oficial? Não tá aí, mas em contrapartida nós temos 3 mundinhos. É, só pra compensar, 3 mundos. É. Ô Rico, sabe alguma coisa da história do King of Fighters com o Maximum Impact aí? Tipo, quem que é aquele chefão, de onde ele veio, pra onde ele foi, o que que ele tava querendo? Olha, é, o meu conhecimento com a história do Maximum Impact é extremamente curto, eu só jogo ele pra contra mesmo. Uhum. Não faço muita ideia da história do Maximum Impact. Porque o chefão lá, ele tem uma cicatriz no pescoço, meio remendado, o cara, você, dependendo, se você vai jogar com o Alba, com o Cie lá, ou então com aquela manhãzinha lá, que eu esqueci o nome, deixa eu ver quem que é o nome daquela aqui, deixa eu ver... É uma que solta um raio laser, que sai de um satélite, um negócio assim? Isso! Aqui, é Lien, isso mesmo. Se fala peitudo, é Lien. É Lien. Isso. É Lien. Isso aí, Lien. Então, você joga com o Alba, com o Cie ou com a Lien. Tipo, você enfrenta esse cara num cemitério. Daí, quando você ganha o primeiro round dele, ele fala que a historinha de chefe é chavão, né? Agora eu vou mostrar meu verdadeiro poder. Daí cai tudo e cai num coliseu da vida cheio de gente. Depois você dá um supapo na cara do caboclo. O cara desaparece, fica tudo escuro, o cara desaparece, some 300 outros, já lá some tudo e aparece escrito Te Vejo no Inferno em inglês, aquele finalzinho xoxo, né? Então, tipo, sei lá, a história meio estranha. Eu acho que, sei lá, eles bolaram uma história totalmente pretexto pra poder fazer um jogo 3D do King of Fighters. Acho que foi isso. Daí colocaram o Rock, né, agora pra participar, né, e meio estranho. Ele é legal, só que eu acho que não serve pra ser King of Fighters, pelo fato de ser um player. Na realidade, como o mundo de Art of Fighter e Fatal Fury são unidos, então Rock Howard também tá incluso na área de Salt Town City. Então é perfeitamente possível que ele e outros personagens de Garou possam entrar na história. É, a partir de agora ele pode entrar. Mas olha só, outro ponto que me deixou com raiva é... Por que que eles não pegam alguns personagens do Garou e começam a colocar agora? Entendeu? Tá na hora deles botar, tipo, os filhos do Kim lá. É, bota os outros personagens, o cara, aquele Cuxinó de Boot lá do Garou. Tem aquela. A Bonnie aparece no 2, né? É, aparece no 2. Mas, tô colocando o Bago aos pouquinhos, né? Colocaram já no Coffee Eleven. Colocaram o Gato e colocaram aquela pirata. Uhum. Esse nome dela agora, Janet, colocaram ela já. E no Garou, no Máximo Impact 2 também colocaram ela. É. E não colocaram o Gato, mas colocaram o Rock Howard. Entendeu? Eu acho que eles poderiam. No 2003 até que eles apareceram, né? Eles colocaram o Gato e o Tzok, não é? Acho que é Griffon, né? É, também tem o Tzok, eu esqueci o Tzok. Colocaram o Tzok também. Ah, isso eu até esqueci de falar. Disso eu gostei, entendeu? Eles já estão começaram a colocar os personagens do Garou, entendeu? Isso aí já ficou bacana. Cara, o que não me desce é que eles não, no King of Fighters não seguem a cronologia dos outros jogos, cara. Isso que não me desce, sabe? Daí fico colocando esses caras aí junto com os outros caboclos, que teoricamente é pra ser uns 20 anos mais velho, 20 anos mais novo, e os caras vão emendando e acabou. É, e tipo, o pessoal do Art of Fighting parece que é uns 10 anos mais velho que o pessoal do Fatal Fury, né? Isso. Aí, tipo, e a Yuri continua jovem pra sempre, né? Eles nunca envelhecem Yuri, não. Isso é um agravante para o jogo que preza na realidade dos personagens. Isso realmente é um agravante. Eu já pensei pra falar, já comentei isso com alguns personagens, com alguém, e realmente é um agravante. Mas eu acho que vão ajeitar isso com o tempo. Até não era pra estar já com ruga já, até, né? Na minha modesta opinião, eu acho que eles queriam fazer o King of Fighters 94 e fez tanto sucesso que eles acabaram fazendo outro e não se tocar nas historinhas. É, não sei. Eu gostei do King of Fighters, pra mim, que eu gostei, foi o arco do 94 até o 97. Aquele ali foi sensacional. Mas aí, pra mim, a partir do X1, não, a partir do 2003, eu acho que a coisa começou a desandar. Mas nós estamos falando agora do Maximum Impact, Coff Maximum Impact, não é isso? Isso. A respeito dele, eu não tenho nada a reclamar, não. Ele, pra mim, é assim: é mais um jogo de luta que você tem que jogar contra um amigo seu. Fica bacana assim, entendeu? Agora, pra você jogar sozinho, não compensa. Ele é paralelo. Ele é paralelo, isso aí. Maximum Impact 2, nunca joguei. Quem jogou? Eu joguei. Melhorou. Bastante. Ele melhorou em relação ao 1. E tem uma. Deu uma melhorada também na segunda roupa. É incrível como a segunda roupa dos personagens muda totalmente os personagens. Nesse, inclusive, tem aquele ninja lá do Fatal Fury, é Hanzo, né? O bicho, quando veste a segunda roupa, se transforma numa mosca. Fury foi foda, viu? Algumas roupas assim ficaram meio esquisitas, outras já ficaram legais. É coisa do Falcão. De Fatal Fury, Hanzo foi foda. É coisa do Falcão que o Guerreiro gosta. A do Ryo, ficou legal, que ele fica parecendo um Mr. Karate com a segunda roupa. Né? Então adicionaram novos personagens, como a Bonnie Janet, né? Se não me engano, tem mais alguns novos, igual uma menina gótica lá. Mas em relação a um, esse 2 ficou melhor, sem dúvida. Continua com aquele 1 versus 1. Eu acho que o principal jogo ficou no 1 versus 1. Mas o ideal seria ser o principal 3 contra 3, né? Mas eu acho que tem o modo 3 contra 3 também. Eu vi nos videozinhos, assim, naquele anime que foi a maior pegadinha do malandro pra todo mundo lá. Não sei, mas deu a entender que a história ia se voltar mais pro Rock, alguma coisa assim, que estão querendo que o Rock seja o sucessor do Gizzy. Isso. Vai ver se eles estão querendo colocar esse MI como a continuação do Garou, né? Quem sabe? Que pra mim foi meio injustiçado por não ter uma sequência pelo Garou. Que é um jogo muito bonito, mas não teve sequência. Eu tô vendo aqui os personagens aqui no site da SNK. Os caras colocaram o Hanzo, cara. O que o Hanzo tem a ver com a história, Cristo? Ah, mas isso é extra, tipo. Tem a ver. O Hanzo, ele é mestre de um clã. Que foi o que ensinou aquela menininha do... Que também é uma ninja, não sei se é o nome dela agora. Que ela é personagem nova no Maximum Impact 2. É a Phil? Não, Phil não. Tem uma menininha de óculos. Nagase? Laranja no jogo. Ela é ninja. Nagase? Nagase, o nome dela é Nagase. Ela é do mesmo clã dele. É a novata. O cara do Pico do Inferno, tá ligado? Fora que, lembrando que Hanzo não é o nome do personagem, se... O nome dele é um título dado ao clã dele. Pode ser qualquer cara. É tipo uma geração de Hanzos, né? É uma geração de Hanzos. É um título dado ao melhor ninja daquele do clã. E qual que é a história desse Maximum Impact 2? É Maximum Impact, tem uma história tosca. Eu não percebia, não prestei atenção. Não quis prestar atenção. Só joga um verso mesmo e calouro. Eu tô vendo aqui, tem um Mr. Karate nesse jogo também. Tem um tal de Jivatama, isso? Isso é tudo Jivatama assim. Jivatama é o boss. Jivatama é o boss. Tem uma mulher com uma borboleta aí, um negócio assim, né? Não, não, não. É um tipo um cara meio mascarado, cabelo branco, tô vendo aqui no site. Tem até aquele Hiena, aquele cara lá que tava dando as cartas do Duck lá no 1. Horrível ele. Tipo, é, isso é tudo segunda roupa, né, dos personagens que eles botaram lá. Eu não sei, velho. Não, não curto muito o design dessas roupas, desses... Eu não achei legal, mas ele... Quem tá fazendo participação aí nesse coffee aí é o Ash, né? De personagem novo. Tem o Billy Kane. Tem o... Relation A. Muito bom. Pois é, tem o... O Ash é no Regulation A. No 3. No 3? É. É, não. Aquele é o Regulation A, é o 2,5. Ah, entendi. Perdão. Eu tô vendo aqui colocar até aquele Richard Meier no jogo. Puta, papelão que só o cara fazendo. Mas muito eu bom. Cara, eu tô entendendo, tipo, isso cara... é uma segunda roupa ou são novos personagens mesmo? Novos. Ah. Novos personagens. É que, pelo menos no 1 é assim, quando você escolhe o caboclo, você pode escolher ele ou uma segunda roupa, assim. Na minha opinião, não mudou nada entre um e o outro. Daí, eu não sei como é que é no 2, mas tem uns personagens novos aqui também, que tem um tal de Armor Ralph. O cara tem uma roupa meio estilosa aqui. É um Ralph com Armor Mod. Simplesmente isso. Difícil de levar conta. O chefão do 2, a segunda roupa dele é... parece uma mulher. Nem... Mas aí, é... É o Falcon que fez o design, não foi, Rick? Desses... Justo. Ele é o senhor design da série. O Morfeu que colocou que ele virou um carnavalesco. Mas ele é um carnavalesco. Mas realmente, ele é esse personagem com a segunda roupa, tem uns que você não disse que é o personagem. Fica totalmente diferente. É. O Iori no 1, nossa, fica uma coisa horrível. É o cão chupando manga. Sei lá. Tipo, as roupas, segunda roupa, é tudo colorida, cara. Não sei o que tem na cabeça do Falcon, se ele fuma crack ou não, mas é tudo colorido. Você parece que tá jogando como um palhaço. Você pega a segunda roupa dos caras, ele muda tudo, corta cabelo, não sei o que mais, ele muda, deixa Falcon, tudo. Falcon, ele é amiguíssimo do Tetsuya Nomura de Final Fantasy, tá ligado? Então, é o que tira. Mas ele desenha muito bem. É, ele desenha, né? É o estilo. Tava vendo aqui. Nesse 2, cara, tem o Terry e tem o Wild Wolf, que é o Terry com aquela roupa da Garou. É, o Terry da Garou. Wild Wolf. Mas o que quer dizer isso? Não quer dizer? É só pra ter mais um player? Tem história? Será esse cara também ou não? É, vai ver o Terry antigo e o Terry novo. É isso. É, eu acho isso uma besteira. Por que não coloca um personagem e coloca um outro totalmente diferente? Um outro personagem. Agora não, coloca Terry... R1, TR2, Yori 1, 2, Kyo 1, 2, eu acho isso uma besteira. É, eu tô vendo aqui que tem até a irmã do Billy Kenta no meio da história. Os caras fizeram um Mugenzão 3D aí, né? Não, o pior de tudo não é isso. O que o Giz tá fazendo aqui? O cara já morreu faz 10 anos. Você sabe o cara que tá eles aqui, gostam de ressuscitar o Giz. O Giz é um... Nightmare assim Giz. Como gostam de ressuscitar o Giller também. Esse tá quem? Giller também, vive nascendo de novo. Falou. O Guile do Street Fighter? É. Mas o Guile não morreu, não. Morreu, não? Quem morreu foi Quem o Nash. Quem morreu foi o Charlie, o Nash. Tá bom. Por favor, gente. O Guile tá vivo, só. Então, o Vega, pronto, o Vega. Ah, de novo, Vega, não. De mesmo. Novo, não. Entendi. Entendi que você... Mas é vilão. Tipo, além de ser vilão clássico, é... É vilão bacana, entendeu? Eu acho o Giz muito bacana, apesar de usar saia. Mas. Assim como o Gal também já voltou algumas vezes. O Gal também é muito foda também. É, eles deviam ter colocado o Rugal aí e ficar legal. Não quer ficar 3D. Nada, aí fica uma putaria, né, cara? E nada aí. O personagem apelão tem pra todo lado. King of Fighters 11. Rico, segura que o filho é teu. Muito bom. Eu diria que é o sucessor espiritual do KOF 98. O termo de versus, ele é excelente. Ele corrigiu todos os defeitos que tinha na Copa de 2003 de colisões, de falta de efeito de pancada. É, os gráficos são excelentes, os personagens são muito bons. Eu acho que quem não jogou Coffee Eleven tá perdendo muita coisa. Quem que tá perdendo, que, além de mim? Eu? Eu nunca joguei. Eu gostei. Mas... eu gostei. Tem personagens mais carismáticos. É igual a Elizabeth, se não me engano. E tem um velhinho lá que usa óculos, bem legalzinho também. Uhum. É... Oswald, muito bom. Isso. E os secretos deles, ali são secretos mesmo. Personagens legais, secretos. Tem o Hayat, tem o Jazo, que ambos são do Pizuna Encounter, né? Do Neo Geo. Além de outros lá. Então ficou um jogo com personagens legais, jogabilidade legal. E trouxe esses personagens mais carismáticos. Não é aquela coisa de menininha, essas coisas assim. Mas na verdade, eu acho que o ponto fraco do Coffee Eleven foi o secreto. Nada a ver Hayat no meio, o Jazu, nada a ver esse personagem. Engraçado. E horrível, na minha opinião, foi grotesco. Eu acho que aí já ficou bacana, porque, tipo, é... sei lá, eles pegaram personagens de outros jogos, entendeu? E mais ou menos foi essa a ideia original do King of Fighters. Você foi pegar personagens de outros jogos e colocar no torneio, entendeu? Acho que tem uma coisa a ver, né? O que é que tem que pegar o Jazu, que era o mestre do Gozo, era do medo, sei lá, de Savage Reign? Tipo, sei lá, imagina, é um torneio dos reis lutadores, não é? Vai ver esses personagens fortes, chefes e tudo mais, vão lá e chegam e desafiam os lutadores pra uma luta, entendeu? Do nada. Entendeu? Aí já... É tão tosco quando enquanto você vê Kim passando em Samurai Spirits 2. É tão tosco quanto. Mas, lembra do Fatal Fury? Tinha o Ryo. Acho que o Ryo, ele tinha como secreto lá, mas também ele não tinha nada a ver com o jogo, entendeu? Então, eu achei legal. É verdade. Porque, afinal de contas, eles não seguem linha de história no jogo ali. Eles são secretos, são só apenas extras que você coloca sim, lá. Sim, Bago, mas veja bem, o Ryo pode entrar na ver com o Fatal Fury. Aparentemente, já disse a você que Saltown é um mundo incomum de Fatal Fury e Atom Fighting. Uhum. Então não é algo tão troncho assim, não. Mas aí que tá, no jogo do que tem esse ninja que você falou, o Jizo, não é? Esqueci o nome dele. Jizo, sei lá. Jizo, então. Então. Jazu. Nesse jogo tem o primo do Kim, nesse jogo, que é um cara que usa um bastão. Entendeu? É. Então, relacionado tá. Tipo, eu não sei se é na mesma cidade que Saltown, entendeu? Mas se tem um torneio de lutadores, ele é um lutador e ele ouve falar do torneio, eu não sei por que não ele não pode dar uma chegadinha lá e desafiar alguém. Assim, o personagem é meio sem nada a ver também, mas eu achei muito legal. Porque tem personagens de outros jogos ali, tem aquele cara do bumerangue. Aquele cara é meio toscão do bumerangue. É, tem aquele cara do Ultimate Fighting lá, que é o Guy, acho que o nome dele é Guy. E tem esse Jizo aí. Não sei. E tem mais outro ainda que é de um cara meio karateca lá, meio Akuma, meio não sei o que é. Guy Tendo, ele é de um jogo 3D da SNK que só tem pra o Neo Geo 64, que é o Brick One. Isso. Tosco também, para dizer que é tosco também. Os secretos do jogo eu não gostei, de logo achei então, horríveis. Então, Burikuan é a continuação do Art of Fight. Nossa, continuação do Art of Fight? Isso. Uma? Como é que... Burikuan é o jogo que saiu pro Nintendo, Hyper Neo Geo 64, é a continuação do Art of Fight. Entendi. Mas aí, o que acontece? Eu achei legal porque a ideia original era essa, entendeu? Você pegar personagens de outros jogos e colocar no King of Fighters. Eu gostei por causa disso, mas eu nunca joguei pra poder saber, assim. Acho que tem a ver, né, Bago? É, não tem muito a ver, né? Eu não sei. Foi legal, acho que a iniciativa foi legal. Uma das coisas do KOF que eu curti foi que eles sempre tentam inovar com as coisas, entendeu? Apesar de parecer sempre o mesmo jogo todas as vezes, tem sempre uma coisinha ou outra diferente que inova no jogo, entendeu? Isso eu acho legal. Por exemplo, comparando os secretos do Eleven, do X1, o 11º, com o do Neo Wave, Os do Neo Wave foram personagens que já apareceram no The King of Fighters antes, né? Então os do Neo Wave já eram personagens de The King of Fighters. O Eleven são personagens novos, né? De outras franquias e tudo mais. Eu acho que tá valendo. Eita! Quem tá jogando? É o Rico tá jogando, né? Eu achei interessante aqui que eu tava vendo aqui na Wikipédia, tem na versão do PlayStation 2, tem a Mai, o Robert, o Gizzy, o Tung Fu Hu, o Mr. Big. Nossa. Qual jogo? Qual jogo? Sim, ó. Se você parar de jogar, eu falo, cara. A mesma praça. Ah não, pro Rico é esse aqui, né? Quem dera ser um peixe, vai ter límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Parou? Muito bom. Ai, meu Deus. Mas então, é que eu tô vendo aqui na Wikipédia, esse King of Fighters 11 aqui fala que tem uns personagens exclusivos pro PlayStation 2. Confere? Nossa. Não, pra mim são os mesmos. A Mai, tem a Mai? Agora eu não tô lembrado se tem a Mai, mas pelo menos os secretos são os mesmos que saíram no arcade. É, mas aqui tá falando, personagens exclusivos do PlayStation 2, Mai, Robert Garcia, Gizzy, Tung Fu Hui, Mr. Big, Rotaro Futaba e a versão EX do Kyu Kusanagi, que seria da saga do NES. PlayStation 2 é verdade. Mas uma coisa que eu achei interessante é que botaram o Kyu e o Yori no mesmo trio, cara. É, não sei como é que eles quiseram lutar junto, né? Apesar de que isso já aconteceu antes. Kyu, Yori e Shingo. Uou. Ó, só pra comentar e falar desse aí, eu achei legal desse ter trago o Eiji de volta, porque eu achei ele um personagem muito bacana. Apesar de ele estar no mesmo trio, num trio absolutamente nada a ver, que é aquela menina e a Kazumi. Eu não curto nenhuma das duas lá, mas acho muito bacana dele ter voltado. Ó, então, a versão do Play 2, além de ter esses secretos, né, o Hayat, Jazz, entre outros, alguns do Brick One, além desses, ainda vem com personagens a mais, iguais do Game for Who, né, entre outros. E a história? Qual que é a história desse aí? A história, acho que é a volta do... É, continuando a história de 2003, né, que aquele Ash tá buscando, pegando, roubando o poder de todo mundo, e parece que o Orochi, eles querem ressuscitar o Orochi, porque o Orochi ressuscita a cada 100 anos, mas eles querem antecipar a ressurreição do Orochi. Ou Orochi, não sei como pronuncia. De história, eu não sei muito, não. Sou meio fraco de história. Eu sei mais ou menos porque eu joguei o 2003 e ele já deu uma deixa pro resto de tudo, entendeu? Aí parece que tem volta aqueles personagens que têm poderes elementais, né? Que tipo o chefão do 2003 é um cara que domina pedra. Agora no X1 eu já não sei quem que é o chefão. Acho que teve alguém que descobriu o videogame, é hoje. Menino, larga esse videogame. Ele deve estar jogando o emulador do Play 2, né? Fala comigo, foi? Foi. Desliga esse cara. Eu tava vendo aquele CVS do Mugen, que tinha lá no fórum. Muito bom. É, eu vi ele também. Muito bacana. Ficou bacana. Henrico, quem que é o chefe do 2000, do 11? Do 11 é... Qual é o nome dele? Sei que ele é o mais apelão que eu já enfrentei, bicho. Meu alienígena, o cara é rosa com não sei o que, um roubo desgraçado. Mas tipo, ele é... Eles estão tentando ressuscitar o Orochi. Como é que é o negócio aí? Ele é chefe de alguém? Eles estão querendo apressar a volta de Orochi, é isso. Porque Orochi só vem depois de 1000 anos, 10 mil anos, sei lá, que tinha agora, esqueci. Aí estão querendo adiantar. Entendi. Por quê? Sei lá, é que é porque o Orochi é gay e eles estão querendo comer o que comer eles, sei lá. Orochi é meio gayzinho, Orochi, né? A mesma praça, o mesmo pra... Regulation lá. Ah, nem vale a pena comentar esse, porque esse aí é igual ao, ao Master Pact 2, só que só tem versos. É, e tem o Ash. É, e tem o Ash. Vem com acho que é 4 personagens novos, entre eles a Blue Melody, o Ash e o Mizoguchi. Mizoguchi, não sei se vocês lembram, é do Fighters History, né? Um personagem de outra franquia. Ele é melhor no estilo jogo de luta mesmo, assim, versus. No versus ele é ótimo. Por quê? Porque ele não tem história. Ele só tem versus. Não tem história. Agora, o principal ponto positivo dele é que houve um balanceamento dos lutadores, né, em relação à versão 2. E o modo principal é 3 contra 3. Ou seja, ali sim é o verdadeiro The King of Fighters. O Regulation pra mim é só colocar o Ash ali de novo e cenários e coisas assim. Mudou muita coisa, não mudou? Também tem Blue Mary ali, tem... É. Tem uns personagens legais ali. Então tá bom, né? A gente entra num lugar aqui que dois de 20, só dois jogam o jogo, né? Então... Acho que já tá ótimo, já. Qual tá ótimo aí na sua lista? King of Fighters 12 não lançou, mas o que vocês estão achando das prévias que saiu aí? O problema dele é que ele não tem nem informação ainda concreta disponibilizada. A única coisa que sabe é que ele teria todos os seus sprites renovados do zero. Foi o que Falcon prometeu. Previsão para o lançamento? É, a previsão que tem está indefinida. O que se sabe é que vai se mostrar alguma coisa dele na AO desse ano, que agora em fevereiro vai ser dia 15 e 16. Eu tô esperando essa data chegar pra poder ver alguma coisa no jogo. Prometeram um vídeo. A versão HD vai funcionar só se sair pro videogame, né? PlayStation 3 e esses da nova geração. Mas eu acredito que possa ser a PS2 então, também. A qualidade da imagem vai... Mas pode ser a PS2 também, pô. Ele tá sendo feito pela Taito Type 2, uma placa boa. Mas eu acho que a SNK não ia utilizar todo o poder dela não, até porque também é um jogo 2D. Todo o poder? Mas ela tá podendo tanto? A não ser que a SNK utilize cenários de nível do Street Fighter 4, que são bem detalhados, graficamente falando. Seria muito difícil pro PS2 fazer algo parecido. É, eu acho que vai ficar no esquema do Eleven mesmo, X1, o 11º. Vai ser uma continuação, só que os gráficos vão ficar um pouco melhor. É, eu ainda acho que vai ser o esquema personagem 2D e cenário 3D. É, eu não sei, eu sinceramente acho que vai ficar mais ou menos no esquema do X1. Não sei se vai mudar muito, não. Mas de qualquer forma, como não tem informação ainda, né? O resto, o jeito é saber. Mas quem sabe, se o cara prometeu que vão... Jogo, eu acredito que o sistema de jogo permaneça no mesmo estilo do KOF 2003 e o KOF 11, aqueles personagens entrando e saindo no meio da tela. Porque isso é uma característica da série, e eu acho que não vai mudar até o KOF 12. A partir do KOF 13 pode modificar bastante. Agora, eu acredito que vai ter a mesma maneira ainda. E vocês acham que chegando no KOF 12 vai terminar a saga? Termina a saga no KOF 12. Ah. E daí o KOF 13 vai ser 98, 2002 da vida. Eu acho que The King of Fighters é o ganha-pão da SNK, né? Então, eles sempre tem que lançar algum. Na verdade, se for ver agora, a SNK Playmore só lança King of Fighters, né? Porque você não... Ou algum remake já pronto do Art of Fight, Fatal Fury, Samurai Shadow, assim. Os caras não investiram nas outras franquias. Atualmente, depois do The King of Fighters, é o Samurai, né? Que é o que eles mais investem. É, isso é mesmo. E tá aí Samurai 100, Metal Slug, né? Em beta. Samurai Spirit 100. Samurai 6. Tá em beta. É. Metal Slug também? Metal Slug, a continuação de Metal Slug foi apenas confirmada para a Nintendo DS. Nem para arcade foi confirmada. O que tá para arcade mesmo da SNK agora, que já está em beta, é o 98 Ultimate Battle e o Samurai Spirit 100. Que é mais uma tentativa da SNK de emplacar um Samurai Spirit 3D. Vixe, Maria. Mas então, já que você falou do King of Fighters 98 Ultimate Match, já vamos falar então dos... Vamos sair do 12, já que não tem muita informação. Vamos para esses lançamentos futuros aí. Vocês estão achando esse King of Fighters 98 aí? Eu tô achando legalzinho colocar personagem novo e tal. E eu só acreditava que não tiraram aquele narrador. Lançamentos passados já matando. Tipo, é o seguinte, essa é a minha opinião sobre o Ultimate. É que ele provavelmente, eu não sei, talvez eles tenham olhado pra trás um pouco e viram que o King of Fighters é aquilo no 98, entendeu? Eu não sei. É, aquilo é pro, talvez eles tenham lançado aquilo pro pessoal que gosta de das versões mais anteriores, que seria o meu caso, entendeu? Eu não gosto muito dessa geração nova, mas eles fizeram 98, colocaram um tanto de personagem bacana nele, personagens antigos também, e colocaram gráficos bacanas, entendeu? Eu acho que vai, pra mim, atualmente pode ser o melhor KOF que eles estão fazendo, é aquele. Apesar de ser um remake, né? Não sei. Eu não acho que o 98 com a versão do Dreamcast, KOF, né? A versão do Dreamcast, os gráficos são bem inferiores da que vai ser lançada agora, né? E essa do Play 2, além de ter os... anos, hein? Além de ter uns gráficos melhores, vem com novos personagens, e o 98 é clássico, né? 98, 2002, são The King of Fighters clássicos. Então, remakes deles sempre são bem-vindos. Verdade. Na realidade, esse KOF 98 ele é uma espécie de compilação do que foi os KOFs do 98 para trás. O que tinha faltando, eles colocaram alguns personagens da o Boss Team e Age também, que estava faltando. Na realidade, foi basicamente isso. Eu não acho o KOF 98 o KOF. Na minha opinião, seria o 2000, se não tivesse os strikes, seria o melhor. Agora, é muito bom ver o 98 de volta, o KOF é excelente, tem poucos problemas, e os personagens são muito bons, eu vi vários vídeos do jogo e tá muito bom, muito interessante. Inclusive, acho que vai ser relançado pra máquina também, né, pra arcade. Ele já está lançado pra máquina, vai sair pra Tide Top X. Arcade, Tide Top X tá saindo. Então é aquele... É o famoso caça-níquel, né, porque... É um Single Fighter bom pra se jogar, mas não tem história. É o remake, todo remake é caça-níquel. É, isso aí. Mas eu acho legal, tipo, eles colocaram os personagens e introduziram umas coisas diversas, assim, por exemplo, lá que nem apareceu o Rugal com o Krauser lá, um soltando o Chrysler Wave no outro. Eu acho que eles deram uma melhoradinha, assim. Quem sabe, assim, a SNK Playmore aprende a fazer alguma coisa direito, né? Escuta, quem pode me falar sobre os novos personagens do... Meio que eu sei que eu voltei um pouco pra trás, mas... Agora que eu vi umas imagens do KOF 12, não sei como é que é. Tem um cara de calça preta e tem uma mulher com uma roupa verde, que eu não sei quem que é. Alguém sabe alguma informação? Manda o link aí das imagens. Vou mandar a imagem aqui. Tá aí. Nossa senhora. Rico, por favor, cara, quando você vai fazer alguma coisa, desliga o microfone. Então. É você, parei. A imagem é essa aí, ó. Ah, eu tô vendo a imagem aí. Ali tem o Mizoguchi, que ele aparece. Não, é porque os dois primeiros é do The King of Fighters 11. É, o de lá de trás é King of Fighters Regulation. Ah, entendi. Perdão. Aí tá o Mizoguchi lá, é o terceiro Mizoguchi. Na frente aqui do The King of Fighters 11 tem o Ash, né? E tem a Elizabeth. Biba. Agora sim tá explicado. Biba. Muito bom. Ó, sobre o Ultimate 98, eu gostei deles porque eles pensaram um pouco no pessoal que gosta das versões mais claras, além de, claro, querer ganhar muito dinheiro. Mas eles pensaram um pouco no pessoal que gosta também das versões clássicas e lançaram o 98. Isso eu achei bacana. Vai sair pra PlayStation 2, né? Eu já não sei pra qual sistema que é, mas... O 11, o 98... Ultimate. É Play 2 e o Arcade. Sai do X. O 12, eu sei que tem com o Arcade. Agora não tá definido pra qual caseta vai sair. Eu acho que vou ter que comprar um PlayStation 2, hein? Só pra jogar essa bosta. Eu não sei se compensa mais comprar um Play 2, que já tem um 3, né? Vão ser lançados poucos jogos agora pro 2. 2 deve durar mais aqui em casa, minha mãe, 2 anos. Mas o 2 é excelente, mas o acervo do PS2 é excelente. Pra você jogar jogos com os mesmos velhos, mas você pode jogar. É que comprar PlayStation 3, cara, minha mãe já tem um grill, não precisa de outro. Fora que o PS3 atual, ele não roda pra o PS2. Isso aí, não é todos os versões. Então, galera, vamos encerrando aqui. Tivemos a participação do Bago, né, Bago? Eu mesmo. Do Elf, né? Falou, galera. Do Morfeu, do Shadow, do Rico. Agora tá com o microfone. Aê. Porra. Agora que eu botei o microfone, cara. Que tristeza. Pelo menos dá um tchauzinho aí, Morfeu. É, dá um tchau aí, Morto. Tchauzinho pra galera. Tchau pra galera. Que horrível. Pô, que é isso, velho? Que é isso? Fala que ele melhor que o Mago. É, eu vou, né? Até mais pra você. É isso aí, galera. Tá certo. Que zoeira. Falou aí, rapaziada. Falou. Um abraço a todo mundo. Até mais. Falou. Só.